é um círculo mágico traçado no espaço infinito. Vejo o céu rasgado no sonho, tocar-te na pele. Thank you. Mágico inverno no corpo.